começou como fez o Bin Laden e libertar o meu povo antes que seja tarde, pois o governo americano é sujo e covarde. Triste de quem acreditar em sua falsa amizade. Nos emprestou dinheiro para nos escravizar, jogou os fortes na favela com leis pra eliminar. E os covardes administram cumprindo suas regras, matando até seu próprio povo com medo de uma guerra. Mas por aqui é mais humano que nem o Osama, lutando pelo meu povo, tentando sair da lama. Mas o guerreiro do gueto que clama por liberdade, não dou lucro ao opressor, não copio sua imagem, não patrocino massacre no terceiro mundo, não compro produto gringos, irmãos, eu não sou burro. Não aturo os fracos que se fazem refém, paga pau para os gringos e atitude não tem. Minha meta é revolução, nada vai me parar. Dane-se o opressor, algo vai ter que mudar. Algo vai ter que mudar, algo vai ter que mudar. Enquanto algo não muda, nós iremos lutar. Algo vai ter que mudar, algo vai ter que mudar. Na lama, meus irmãos, não podemos ficar. Algo vai ter que mudar, algo vai ter que mudar. Ou bomba no inferno, nós iremos jogar. A minha paz. Há muito tempo eu perdi, tô correndo atrás. Mas algo tem que mudar, não aguento mais vendo meu povo patrocinar a sua própria miséria, comprando produto gringo, contribuindo com a guerra. Irmãos, a coisa é séria e eu sou consciente. Quem sabe nos meus versos tem a cura pro doente, que faz o mal sem perceber, que tem olhos mas não vê sua própria desgraça. Nosso massacre em massa é o que eles planejam, e os reféns do sistema paga pau para o Zewa. Chega! Pense no que ouviu e não seja suicida. Rasgue a bandeira dos gringos e seja nacionalista. Valorize a nossa ideia e o nosso povo, pois assim com certeza seremos vitoriosos. Pois quem gosta de nós, somos nós mesmos. Assim disse Racionais e a ideia eu respeito. Salvo 3T e a lei, manos que vou citar. O batalhão hip hop ninguém pode parar. Algo vai ter que mudar, algo vai ter que mudar. Enquanto algo não muda, nós iremos lutar. Algo vai ter que mudar, algo vai ter que mudar. Na lama, meus irmãos, não podemos ficar. Algo vai ter que mudar, algo vai ter que mudar. Ou bomba no inferno, nós iremos jogar. Aí, Black, tô chegando, ó, pra somar contigo. Joga bomba no inferno, mano, deixa comigo. Se tem tiro, eu dou tiro. Rasco o dedo no gatilho, porque trairagem de Yankee eu não admito. O Bush se acha o santo, perto do Osama. Mas é o próprio demônio indo atrás de fama. E vou te falar, ó, já tá quase por um fio. Desse doido terrorista, ataca o Brasil. Atrás de água e as matas, floresta amazônica. Atrás de mais dinheiro e as encrencas que ele ama. Luxo, fama, ganância, provocação de prejuízo. Poder sobre o mundo é igual todo político acha lindo matar. Mas aqui é diferente, o Brasil vai se unir pra fazer linha de frente. Acorde MDR, CUFA, SLE, PCC, CV, vai se unir, tu bota fé. A nação hip hop brasileira em peso, informando de Alphaville tudo quanto é gueto. É desse jeito que se faz revolução contra os pregos. Propaganda de black man jogando bomba no inferno. Algo vai ter que mudar, algo vai ter que mudar. Enquanto algo não muda, nós iremos lutar. Algo vai ter que mudar, algo vai ter que mudar. Na lama, meus irmãos, não podemos ficar. Algo vai ter que mudar, algo vai ter que mudar. Ou bomba no inferno, nós iremos jogar.